Comandante Papai, autorizado o reboque, reporte ao término. Julieta, fala sua escuta, grata, falará ao término. Tower, Air Transport 731. Go ahead. Yes, sir, we just want to confirm with you that it's still going to be a while for the clearance, correct? Over an hour? Yes, that's affirmative. The runway is going to be closed until 0600, and that's the earliest time that your flight plan says, the earliest possible time for your flight plan. So if your flight plan is for 0600, we're only going to have it here at 0530. Okay, we just want to check because we just ran out of duty time then. So we just want to check one more time with you, make sure maybe there's a way, but okay, thanks. There is one way, if you can take off from runway 17. No, that's negative. Okay, that's the only way. Okay, thank you. Oi, Juliette Papá, pode informar qual horário que está para interrupção e acionar, voltar a operações da pista 1028? Volta ao 0600, fechou o 0320 e volta ao 0600. Grato. Lagoas na Ponte 3, Mato Grosso, bom serviço. Frequência livre, Juliette Papá, tenha um bom dia. to you. Nativo, deixa 160. Procedimento RNDB do pista 17. Quando bom, aguardando autorização para voo VR. Ajuste o altímetro 1012, descendo até 4000 pés. Whisky, Yankee Uniforme, descendo agora para 2000 pés, ajuste 1012. Informe, bloqueando o VR. Ok, então, pois, informe, quando visual para modificação. Nem consegui patinar na rodovia. Gente, no modificador 0412, desça para o 1500 pés. Condições visuais, ajuste 1012, informe visual coerado. Já estão completamente visual coerado, senhor? Não estava nem no final normal da rodovia. Negativo, informe na rodovia.